¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. Tudo bem convosco? Preparadinhos para mais um fim de semana em grande? Eu espero que sim, hoje as energias aqui na Rádio Interweb estão em alta. E nós vamos dar início, desde já, a 120 minutos que são de vos pôr a mexer. 120 minutos de grandes músicas, da melhor música de dança aliás, da melhor dance music que se faz e se fez no mundo inteiro. Hoje vamos começar com a música de Komanov, Wishful Thinking, é a primeira desta noite, a primeira de quatro. Hoje são quatro sequências de cinco músicas e uma surpresazinha para vocês no final. Vamos ter também outros nomes, como por exemplo Ocean Lave, com o tema Clear Blue Water. Vamos depois chegar também com Ferry Carsten e o tema Funk. Vamos acabar com uma grande música também de Futon Project, a música Enlightenment. São 5 músicas sem parar, sempre a dar-lhe. E por falar em 5, vamos lá lançar a contagem de 5 até 0? Vamos lá então. Venha a contagem e a primeira sequência de 5 músicas da edição de hoje de Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. I keep the wishful thinking in my peaceful world. I enjoy the exciting moments and no one speaks the word. I keep

Então, já está tudo mais quentinho por aí, com as energias mais libertas, com os músculos mais desenferrujados. Então posso lançar mais uma sequência de 5 músicas, mais uma que vocês vão adorar, tenho a certeza. Tenham dúvidas? Então vamos lá ficar com William Orbit e o tema Adagio, mas uma versão bem mixada, uma coisa muito bem gostosa. Sim senhor, mas vamos ficar com Smash, Catman World, de Catman. Vamos ouvir também Watch Out, música de Alex Galdino, e também com Fatman Scoop, Claudia Cream, que nos traz A Little Bit. Para fechar, vamos ficar com Goro Project, o tema Infinity. 5 músicas, sempre a dar-lhe, sem parar, na melhor rádio, a Rádio Internet, e o melhor programa de música e dança, o Friday Night. Friday Night. I'm a Scatman. I'm a Scatman. I'm gonna go to the bathroom.

Joseph Ottaviani, Edel on Sunstate e ainda Lustral são os 5 nomes que se seguem nesta terceira sequência, a penúltima do Friday Night. É verdade, são mais 5 músicas sempre a dar-lhe e eu espero que aproveitem ao máximo este princípio do fim de semana. Sabem como é que se chama a primeira música? Essa mesma de Carl Craig, chama-se Headless. Vamos depois chegar com mais uma. Já vos disse os nomes, não é? J.O.C., Joseph Ottaviani. Enfim, vamos acabar com Lustral e o tema I Feel You. São 5 músicas sempre a bombar em mais uma edição de Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Oh,

Estamos de volta. Esta é a última sequência de 5 músicas do Friday Night, mas não é a minha última intervenção. Já vos disse no princípio do Friday Night de hoje, tenho uma surpresa para vocês que vai então, que vão ler, podem então ouvir daqui a bocadinho. Para já, vamos ficar com chuva de verão. Está a chover hoje em Vila Nova de Gaia. Summer Rain, a música dos ATB. Ainda para ouvir também Barbie Girl, uma versão de Rob Mast. Depois também vamos ficar com Are You Ready, a música do Mondo Gita DJs. Vamos depois ficar com S Brothers de Gianna. E para finalizar, a música Fly on the Wings, a música de PVS. São as minhas 5 próximas sugestões. Depois vem a surpresa. Fiquem por aí porque o melhor ainda está para vir. We'll be right back. Put your fucking hands in the air. Make some noise. Imagination, life is your creation. I'm a body girl, ain't no. didn't away, and didn't away, and didn't away. Pois é, chegamos ao final de mais um Friday Night. Pessoal, antes de irmos embora, eu quero deixar-vos um grande abraço e quero dizer-vos uma coisa, façam-me um favor, sejam felizes, aproveitem ao máximo as energias destas 20 músicas que eles tocaram no Friday Night e da 21ª que vem já a seguir. Dura, sabem quanto? 23 minutos, é um medley sem parar, chama-se Collection Medley e é dos Modern Talking, alemães, e que foram uma das maiores bandas da dance music dos anos 80. Quem é que não se lembra de Brother Lewis, por exemplo? É só um dos muitos exemplos. Estes Modern Talking que marcaram, sem dúvida, uma geração e um momento de dance music único no mundo. Pois muito bem, então é com um medley dos Modern Talking que vamos fechar a edição de hoje de Friday Night. Tenham um bom fim de semana, aproveitem ao máximo e vivam a vida ao máximo, porque é para isso mesmo que ela, que ela foi feita para ser vivida. Vamos à música então, para fechar a edição de hoje do Friday Night, Modern Talking Collection Medley. Até para a semana! I

Buscar los sonidos mágicos.